talvez me vá fugir e deixar o rico alto mar. Mesmo que você me espere pra tentar em outra ocasião o meu pirão. Só Deus notou. A menina vai embora, vai voltar de hora em hora. Meu coração já tem perdão, Deus já criou. Não vou você apunhalou. Não vou te ver. Teu lado direito é mais amigo. Só Deus notou.